de Jeoaquim, a Babilônia veio a sitiar, mas o Senhor entregou, a graça começou a brilhar. Daniel e seus amigos decidiram não se contaminar, comeram legumes e água, e a vida começou a florescer. Daniel, fiel ao seu Deus, em meio à prova firme e audaz, Deus lhe deu sabedoria e o fez brilhar em paz. Daniel, fiel ao seu Deus, em meio à prova firme e audaz, a sua luz resplandece. Glória ao Senhor, sempre a paz. 10 dias foram testados e o semblante a brilhar, mais saudáveis que os outros, o favor começou a reinar. O rei viu a diferença e os escolheu para ensinar em toda sabedoria. A sua voz foi exaltada. Daniel, fiel ao seu Deus, em meio à prova firme e audaz, Deus lhe deu sabedoria e o fez brilhar em paz. Daniel, fiel ao seu Deus, em meio à prova firme e audaz, a sua luz resplandece. Senhor, e mesmo no cativeiro, a esperança não se apagou. Deus levantou os fiéis e a vitória chegou. Em toda letra e sonho, a verdade se revelou. Daniel, um exemplo, a glória do Senhor. Fiel ao seu Deus, em meio à prova firme e audaz, Deus lhe deu sabedoria e o fez brilhar em paz. Daniel, fiel ao seu Deus, em meio à prova firme e audaz, a sua luz resplandece. Glória ao Senhor. Português e worship, acústica, guitarra, piano, CPN em 2 BPM.